depois dessa mentira assim, ó. Posso enlouquecer. Ui. Posso enlouquecer. Posso enlouquecer. Posso enlouquecer. Posso enlouquecer. Gustavo, se esse amor tiver um fim. Então bora endoidar hoje, todo mundo aqui no meu. Não deixa eu enlouquecer, não. És meu céu, és meu luar. O nosso amor nunca vai acabar. Você não vai enlouquecer, porque meu coração, baby, dei pra você. Posso enlouquecer. Posso enlouquecer. Posso enlouquecer. Posso enlouquecer. Posso enlouquecer. Seu amor, eu posso enlouquecer se esse amor tiver um fim. Eu posso enlouquecer se não provar os beijos teus. Eu posso enlouquecer se eu ficar sozinha aqui. Muito, muito, muito obrigada, gente. É um sonho realizado da dupla dinâmica do Brega. Isso aqui, ó, isso aqui. Retorno de vocês. Vocês fazem parte disso. Obrigado, galera. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por realizar esse nosso sonho hoje aqui, que era a base CD. Valeu! E a gente tem um lema. A gente segura nas mãos de Deus e vai! Obrigado a toda a galera que abraçou a gente aqui. A todos os barraqueiros aqui. Muito, muito obrigado. Obrigada demais, gente. Não tem dinheiro que pague isso. Aqui é a dupla dinâmica do Brega. Tchau!